Gravando. Tá Alô, gravando. Alô, alô, gravando, gravando. Tá Alô! Enfim. Alô! Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Já vai pro off-topic direto. Tá frio aí? Aqui tá frio. Aqui tá quente. Tá frio, muito quente. Tá frio. Que porra é essa? Que é isso, Dança Edu? Da Mantivela. Ah, meu Deus. Jesus, cara. Pelo amor de Deus. É, depois dessa, vamos lá. Nossa. As referências da brisa mesmo. Pelo amor de Deus. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e a lenda mais brisada que eu já conheci, Eduardo Filhote. E aí, galera, beleza? Reza a lenda que à noite é uma criança e em volta da fogueira a tribo dança pra celebrar. Caraca. Nossa, meu Deus. Caraca, brisante, brisante demais, tá louco. Engenheiros do Havaí. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes, seres e afins. Estamos aí para mais uma gravação. E o esquema é o seguinte. Você percebe que tá frio pra caramba quando dentro da geladeira tá mais quente. Caraca. Isso me lembra o iglu. Vê se não é uma referência essa aí, né? Um isso parâmetro. Me lembra o iglu. Iglu, iglu é assim, né? Tu sabe, né? É frio pra caralho dentro do iglu, mas fora dele... É bem isso mesmo. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre lendas, lendas nostálgicas. Aquelas lendas, né, que na nossa infância eram tidas como verdade, né? Por nós e por quem nos cercava, né? Mas, primeiramente, um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, hoje nós temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Lu. Como não podia deixar de ser diferente, é o seguinte, pessoal. Se você lá ouvir da sua mamãe que criança que fofoca vira foca, você pode participar com a gente lá no Facebook. Lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. Lá você pode fofocar à vontade que você não vira foca. Agora, se você sempre ouviu dizer que quem cochicha o rabo espicha, então você pode dar umas cochichadinhas lá no nosso Twitter que seu rabo não vai espichar, vai continuar o rabinho normal, bonitinho. Lá, não dizendo que você tem um rabo, mas enfim, vai lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se você é daquela época lá que, né, sua mãe dizia que menino, para de jogar videogame que vai queimar a televisão, então você pode provar pra ela que videogame não queima a televisão e pode compartilhar isso com a gente lá no nosso perfil da Alvanista, que é o @machinecast. Agora, se o seu negócio é ser tipo um Mythbuster, você sair caçando lendas, você sair chutando o Saci, né, que, dando tapa na cara do Boitatá, então você, querendo desentortar o pé do Curupira, você pode se juntar lá no nosso grupo do Telegram, porque lá a loucura é desembolada, desenfreada e tudo acontece por lá. O link tá aí na descrição. Certo, pessoal. Não esquecendo aí que se você gosta do MachineCast, quer ajudar a gente, divulgue o MachineCast e indique para alguma pessoa. Pega esse episódio aí que você está ouvindo ou que você já gostou e indique aí para alguém que você gosta. E a nossa indicação hoje aí não vai para profissões, mas vai de uma forma mais, como eu vou dizer, informal, por assim dizer, né? Eu vou pedir para você indicar aí para toda e qualquer pessoa que vier pedir uma informação para você. Você tá lá na rua, você tá lá na rua e tal, cara, você sabe onde fica a rua tal? Eu até sei, vai por aqui, chega ali, vira à direita e tal, mas ó, tem uma coisa muito mais legal para indicar para você, que é o MachineCast, entendeu? É só você sair e baixar... Enquanto você chega na tal rua, você vai se divertir no caminho, entendeu? Então, é isso aí. Caraca. Se a pessoa pede informação, te indico. Vai ser foda. Ai, ai, ai. Mas, o Spider, tu sabe me indicar onde é que tem um veterinário aí que possa castrar esse cachorro do Edu aí. Fica latindo. Caraca, olha, difícil, viu? Eu acho que tem várias outras profissões além do veterinário pra dar um jeito no cachorro, hein? Aceita um bife envenenado pra jogar lá. Não, não faça isso dos animais. Não, isso não. Não faça isso. Ele pode ter envenenado com lactopurga. Mas você podia dar uma bolachinha pra ele lá, Edu. Pelo menos pra ele parar de latir, né? É. Em vez de maltratar, poderia agradar ele. De repente é então, só o que deixa, tá faltando. Deixa ele ocupado comendo. Comida calma qualquer um. É mesmo. Certo, pessoal. Então, dados os nossos recadinhos e as nossas indicações aí, né? Que o Spider acabou de dar. Vamos nos preparar para falar sobre as lendas. Lendas nostálgicas. Certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar aqui das lendinhas, as lendas nostálgicas. E eu queria perguntar aqui para os meus encarecidos amigos, né? Hoje, poucos, né? São o dia do amigo hoje e nós temos poucos amigos aqui presentes. Mas fazer o quê, né? Eu queria perguntar para vocês hoje, o que, que nós temos de lenda hoje? Ó, tem a lenda de que político honesto existe... Sabe? É, eu acho que a lenda mais difundida atualmente é essa, de que alguém lá é honesto. Existe alguém. De carona nisso aí, existe a lenda de que se a reforma trabalhista e da Previdência for aprovada, acabam-se todos os problemas. Olha. Outra lenda que estão... Mas na atualidade, principalmente agora, que voltou a uma das séries favoritas que eu tenho aí, é que... Né? Olha aí. Lenda spoiler. Não é spoiler porque isso não é confirmado. É uma teoria. Então é lenda. Né? Mas é falar de alguma previsão de Game of Thrones sempre é considerado spoiler. Mesmo teoricamente. Eu não acho. Sério? É a treta. Caramba, o povo tá muito... O povo tá muito... Muito mimizento esse povo. Exatamente. Outra lenda, né, cara? Diz a lenda que você pode postar coisas pacificamente no Facebook sem ninguém te apedrejar. Mas... Não sei. Diz que é possível. Se alguém te apedrejar, é porque tu adicionou a pessoa, né? Se botar no privado lá só pros amigos ver, ninguém te apedreja. Não, aí pode ter aquele amigo que compartilha porque achou um negócio interessante e o negócio vai passando. Mas se tiver no privado, só os amigos vêm, mesmo que todo mundo compartilhe, só os amigos vêm. Aí tem o print. Igual recentemente rolou o caso do negócio do bonequinho lá, que a menina mandou coisa, a pessoa printou, postou, tirou foto do negócio do post e tal, o negócio viralizou lá, ó. A mãe que não quis deixar a criança... Fedelha, enxerida, mexendo no bonequinho, no action figure da outra mulher. Não tem que mexer mesmo. Não se mexe. A mulher falou, não vai mexer não. Aí a outra, não sei o que, sabe? A criança foi embora chorando, isso não se faz. Ele falou, aqui não vai mexer não, se quer mexer na sua casa, mexe, aqui não. Aí ela falou, vou contar pra sua tia, e não sei o que. Ela vai brigar com você. Se eu já falar assim, vai chorar na cama que é mais quente. Né? Aí a parte mais engraçada é que ela falou assim, da próxima vez que eu for ir, ele vai mexer assim, e se ele estragar, eu pago o outro. Aí a mulher respondeu assim, vai que voam os dois pela janela. Aí tá uma resposta mais do meu lado. Meu Deus do céu. Bom, então vamos começar aí a falar das nossas lendinhas. Lendinha. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Não é lenda, gente. É verdade. Um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca e até usado como uma arma. E eu vou fazer aqui pra gente começar a nossa rodada de lendas aqui. Eu vou começar fazendo, né, o nosso clássico sorteio honesto, né? E eu, antes de começar, eu já tinha feito pra dar uma agilizada aqui, né? Porque é bom a gente agilizar as coisas, né? E saiu eu primeiro, olha aí. Mas olha só, isso é uma surpresa, hein? 33% de chance de acontecer? Sim, e conseguiu, tá. Pois é. Mas, enfim, uma das lendas mais populares que tinha na década de 90 e permaneceu aí durante muito tempo, até o YouTube desmistificar, porque daí chega no YouTube todo mundo desmistifica tudo, né? A internet, na verdade, né? Que um dos bonecos mais famosos do Brasil aí na época tinha um punhal dentro do corpício, que é o nosso querido Fofão, que já mencionamos aí algumas vezes no MachineCast, né? Siga em frente, olhe para o lado, se liga no contato. Carreta Furacão. Pra quem não lembra ou não conhece, Fofão era um extraterrestre, uma figura que parecia que tinha um nariz de porco com as bochechas do Kiko, né? E o corpo todo peludo, que usava um macacão. E ele apresentava, ele participava de alguns programas, depois ele teve até um programa próprio no SBT, depois teve Band também, se não me engano, ou antes na Band, depois SBT, enfim, eu não tenho certeza, porque isso é bem lá, anos 80, anos 90. E foi lançado um boneco do Fofão, pré-Chuck, se não me engano. Pré-Chuck. Boneco assassino. Pré-Chuck. E ele era exatamente igual, cara. Se vocês olhar, tira a cabeça do Chuck e a cabeça do Fofão, o corpo, a roupa, é tudo igual, cara. É igualzinho. Eu já tinha feito essa análise antes, eu acho. É, já tinha feito, é? Já. E olha só. E diz a lenda que tinha um punhal dentro do Fofão. Um punhal. E aí as pessoas começaram a pregar contra, pra dizer que era um boneco do demônio e coisa e tal, que não podia comprar, não podia, as crianças não podiam ter, todo mundo botava fogo nos bonecos. Inclusive o Felipe Zuc, nosso ex-colega aqui do MachineCast, disse que na época a mãe dele botou fogo no Fofão dele por causa dessa história do punhal. Cara, conhecia essa lenda aí, Edu? Conhecia essa lenda, cara. Inclusive, minha prima tinha um boneco do Fofão. Eu não sei se eu já contei essa história pra vocês aqui no cast. Né, a gente rolou a lenda, aquela coisa toda e tal. E o boneco, realmente, ele tinha um negócio dentro dele, só que não era um punhal. Sim. Só que era o suporte da coluna, porque o negócio do boneco era ele ficar sentado. E ele era todo de pelúcia. Então tinha aquele suportezinho e a gente ficava encucado com aquele negócio. E meu primo, irmão da minha prima, né? Ele era muito malvado, ele era muito sacana, que a pessoa zoeira ao extremo, sabe? Uhum. Então minha prima tava lá na casa da minha avó e tudo. Tinha a casa principal e aquele tipo um barracão nos fundos, assim, no terreiro. E era dividido em vários cômodos, assim, esse barracão, né? Vários quartinhos, assim, com entradas separadas. Um dos quartinhos ali, assim, um pequenininho, tipo um banheirinho, era o quarto de boneca da minha prima. Então tava aqui um monte de boneca ali e tal, ela ficava brincando ali e coisa e tal. Um dia, o que meu primo fez? Subiu em cima da laje da coberta, ela tava lá brincando, ele chegou ali, pendurou o boneco do Fofão de cabeça pra baixo, ela ali brincando, Flávia, eu vim te pegar, Velho, mas a menina correu numa velocidade tão grande, ficou muda. Tu já contou essa história. Já, não já? Cara, se não me engano, no mesmo episódio da que o Felipe falou do Fofão... Eu acredito que falou sim. Falou dessa história aí. Se eu não me engano, é no beta, não é? Eu acho que foi no beta. Se não foi no beta, foi no demo. Ou foi das comemorações de infância, não lembro agora, mas enfim... Se algum ouvinte souber aí... Lembra nós. Mostra aí que eu vou contar a história todinha lá. É, ué. E, cara, e nossa... E esse negócio de... E é interessante esse negócio de ter puxado aí da lenda do Fofão. É que não era só... Tinha, né, o negócio do punhal do Fofão, mas tinha em vários outros bonecos, sempre tinha aquele medo, assim, aquela coisa. Sempre você tinha a impressão de que um dos bonecos ia ganhar vida, ia fazer alguma coisa, ou tava te olhando... Não tinha isso. É, mais por causa da questão do filme do Chuck, né? Não, não sei se vocês já ouviram, mas lá em Carandaí, sempre tinha o pessoal comentava, tinha a lenda de que os olhos dos bonecos te acompanham pra onde você for. Aqueles olhinhos de vidro de boneco. Você, tipo assim, você tá à direita, você olha pro boneco, parece que ele tá te olhando. Aí você vai pra direita, você olha pro boneco, parece que o olho do boneco tá te olhando. E a pessoa lá na esquerda olha pro boneco, parece que o boneco tá olhando pra ela também. É a coisa mais satânica do mundo, velho. Ué, percepção. Apenas percepção. Percepção, é o mesmo esquema dos quadros. Muita gente acha que... Exato. Sim, é mesmo sim, sim. Exato, é a mesma ideia desse negócio aí, de que o olho do quadro tá sempre te olhando. É. Mas na verdade... Na verdade, a gente não sabe. Vai que. Eu acho que essa lenda não é lenda. Eu acho que é true, saca? Quadros são iguais do Harry Potter. Quando a gente não olha, eles estão conversando entre si. Tá ligado? Mas em relação ao suporte do Fofão lá, era realmente... Ele tinha um suporte de plástico. De plástico. Né? As pessoas dizem que era uma adaga de ferro. Era um suporte de plástico. Realmente. Né, que era preso na cabeça. Isso. Ele era preso na cabeça e ele ia até mais ou menos a metade do corpo. Que era e mais era ou menos pra até cabeça a bundinha. Não rolar nem pra trás, nem pra frente, né? Isso. Senão a cabeça ficava bamba. E aí e ele tinha uma capacidade melhor de poder ficar sentado, também ficar firme. Sim. E eu acho que era uma tática... Se alguém lembra daquelas bonecas famosas, deve existir até hoje, mas na infância era muito mais comum. Aquelas bonecas que tinham a cabeça careca, boneca bebê, que tinha a cabeça careca e tinha só uma mechinha de cabelo, né? Era bem famosa aquelas bonecas. Elas tinham o corpo assim, o corpo todo de pano com enchimento e a cabeça ficava mole, a cabeça virava pra todos os lados e o Fofão tinha esse enchimento, esse suporte aí, né? Justamente pra ele se manter firme. E virou lenda, dizia que era uma adaga, porque se a pessoa botar a mão assim, por coisa, tinha uma ponta, né? Aquela parte de plástico tinha uma ponta. Ele tem realmente o formato semelhante. Pra olhar. É, ele tem mesmo o formato semelhante de um punhal. Mas não era um punhal, não era de principalmente metal. Principalmente quando você segura pela cabeça, né? Sim. É. Aí realmente ele parece um punhal, a cabeça vira um cabo. Mas sim, era exatamente. Um suporte. Era um suporte. É. Fotos no post pro pessoal quiser ver e desmistificar isso aí. Que com o tempo a internet, né? É, acabou com tudo. Porque acabou com a graça de brinquedos tudo. São como armas. A cabeça é como um punhal. O corpinho é como a lâmina. Tá que pariu. Nossa, é a brisa negócio moendo de brisar, mesmo. Esse negócio de brisar tá indo longe demais. Tá? Não, tá moendo. Moendo. O engenho funcionou. Gente, meu Deus, meu Deus, não é lenda, gente, é um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca e até usado como uma arma. Spider, fala aí, Spider, da tua lenda. Ah, eu vou falar uma bem rapidinho aí, acho que vocês elaboraram muito nessa história, hein? Tô impressionado com a riqueza de detalhes. Olha aí. Então, pegando um pouco na carona dos anos 90 aí, que o Tim Blue puxou, tem a lenda mais... Uma das lendas mais famosas aí, que é a da Xuxa, né? Que Opa, roubou minha pauta. Duas vezes. A minha também. A minha também tá aqui. Tomei dois ataques de invertida aqui já, ó. Oh, foi mal, galera. Então, se eu roubei a pauta de dois, tá tranquilo. Não foi só de um, ok. Vai lá. É, então, é da Xuxa aí, que tinha um pacto, né, um pacto demoníaco aí e tudo mais. E que se você colocava os discos dela, ou um disco específico lá pra tocar ao contrário, podia ouvir... É, sangue, ouvir ela chorando, ouvir ela chamando demônio, né? É, e, tipo, ah, e daí o único que teorias, realmente, né, faz um sentidozinho é naquela música dela que ela fala, marquei um X, um X, um X, ela fala X três vezes. Aí quando você vai ao contrário, X ao contrário é six. Então não sei o que, dá o som mesmo dela falando tipo six, mas é porque ela fala X, não porque, ó, é satânico. Saca? É, se fosse satânico, ela deveria dizer 666 em hebraico, né? Sim. O aramaico. Que é hebraico, aramaico? É, uma aramaico. Das duas. Uma das duas. É uma das duas, né? Aramaico, eu acho. Eu acho que o hebraico é mais antigo. E aí depois teve aquela questão que pegou fogo no estúdio também, né? O pessoal já satanizou ela mais ainda. Mas uma das coisas que o pessoal... É uma ignorância tão grande... Que é aquele sinal que ela faz com a mão, né? Ah, é gente, verdade, né? Gente, agora, olha só... Pra você, pessoa ignorante... Mas não no sentido... Eu não quero dizer ignorante, se de burra... Ou que você é um tapado, ou qualquer coisa... Pode ser também, mas não é esse o sentido... Ignorante no sentido literal da palavra, de ignorar. É, ignorante no sentido de não saber. Isso. Né? Aquele sinal que ela faz com a mão não é apologia ao demônio, não é satanismo, não é nada. É simplesmente amor em libras, ok? Quando você vê ela fazendo aquele gesto com os três dedos, ela faz com três, gente, não é uma guampinha, são três dedos. É amor em libras, não é apologia ao demônio. Não sei, às vezes as pessoas consideram que um mudo falar por libras é demoníaco. Aí a Xuxa tá apologiando o demônio. Ah, e todas as pessoas que nascem sem ouvir também, então, são demoníacos também. É isso aí. Ignorância, né? A ignorância leva a esse mundo. Mas isso aí, Spider, é uma coisa famosa que perdurou durante muito tempo e hoje em dia a Xuxa faz piada com isso, né? Faz piada. É. E assim, o símbolo que ela fazia em libras também na época tinha muita gente fazendo do lado do rock and roll, que era o símbolo. Não. É sim, diferente. Sim, o símbolo é diferente, entendeu? Mas pra quem olha de modo... interpreta, acha que tudo é a mesma coisa. É, quem olha de modo ignorante acha que é a mesma coisa. E tipo assim, não, que isso aí é uma apologia. E tipo, demorou-se um tempo pra as pessoas começarem a desmistificar isso, né? Eu lembro bem. É porque elas ligam o rock com o satanismo, porque todo roqueiro é demoníaco, satanista, então... É outra lenda. Quase todos, não é todo, gente. É quase todos. Essa mesma lenda do sinal aí diz que o Homem-Aranha é satanista, é demoníaco, por causa também, do... Isso, é a mesma coisa. Que, né, ele aperta um gatilho que fica na palma da mão dele pra disparar o lançador de teia que fica no pulso. E ele faz aquele movimento com a mão pra dar a pressão certa. Então, porém, propositalmente, porque aquela posição dos dedos dele parece uma aranha na hora que ele, né? Se tu prestar atenção, os dois dedinhos apontando e ele e saindo a teia, é como se fosse a boca da aranha ali com aquelas pinças, sabe? Sim. Então lembra uma aranha. Mas, se bem que a aranha não larga a teia pela boca, né? É por outro a explicação orifício. Que o próprio Peter dá no quadrinho é que ele usa os dois dedos e flexiona pra fazer a pressão certa, pra não disparar por acaso. Ele podia fazer com os quatro, mas tudo bem. Podia fazer com um também. Mas é bom que serve pra mirar, né, velho? Já aponta e... já vai pra onde o dedo tá apontando. Serve de mira, igual de arma. Enfim, essa é a lenda. Eu presenciei discos sendo quebrados da Xuxa, tá? Só pra nossa, saber. Nem fale. Caraca, presenciei. Protesto com o show da Xuxa, polêmica no Criança Esperança. É. Sério? No Criança Sério? Aham. Uhum. Tinha isso também, aham. Uhum. Caraca. Foi longe o negócio. Porra. Foi longe. Enfim, essa era a minha lenda aí. Roubada de duas pessoas ao mesmo tempo. Gente... Meu Deus! Meu Deus! Não é lenda, gente. É verdade. Um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca e até usado como uma arma. Vai, Edu! Então, cara, eu vou aproveitar aqui a onda das lendas famosas, vou falar aqui do Lendas, que foi uma saga da DC Comics aí, que foi pra reestruturar o universo dos quadrinhos depois da crise nas Infinitas Terras. Zoeira, zoeira. What? É porque a saga chama Lendas. Falaram de lendas, tá, lendas, porra. A saga. Foi uma Edu, piada, foi ruim. E a brisa moendo mais do que nunca. Né? Mas agora, sério, vou falar de uma lenda famosa aqui. Que eu não sei se vocês chegaram algum dia a tentar pra ver se é verdade. Eu confesso que eu tentei. Opa! E é mentira. É uma lenda já, né? É. Como é que é? Com resultado negativo. Testado. É, comigo opa, não negativo. Funcionou. Mas diz que Hollywood pena, que funciona. Que é a lenda da brincadeira do copo. Que é possível invocar espíritos com copo. Ou o compasso. Isso não se faz, hein? Em alguns lugares também eles variavam com o compasso. Tá, então explica. Primeiro tu explica como é que é essa brincadeira do copo, depois tu explica pra gente como tu fez e as circunstâncias de que tu fez ela. Vai lá. Então, a brincadeira do copo ou a do compasso, a premissa é a mesma. Você tem uma folha ou um outro objeto onde você coloca ali as letras, o alfabeto completo. Os números de 0 a 9. Tipo uma tabuíja. Seria uma tabuíja de pobre, a brincadeira do copo. É a mesma coisa. Exatamente. A brincadeira do copo é a tabuíja de pobre. Porra, gente, é só imprimir uma tabuíja, mas tudo bem. Naquela época não existia internet. Não, mas aí não vira uma tabuíja, né? Vira um papel ouija. É, vira um papel ouija. Exato. Então, você com o compasso, era em círculo, né? Você fazia no círculo ali o alfabeto todo, os números, e sim, não. Sim. A gente testou com o negócio do compasso. Você colocava o compasso ali na caneta, segurava com uma tampinha, pra ninguém ficar prendendo o negócio do compasso. E ficava segurando ali com a tampinha, ficava um segurando com a tampinha. No dia fui eu que fiquei segurando o compasso pra gente fazer o teste. No dia? É. Na noite. Era, né? durante o dia. Não, a gente fez de noite. Mas na, depois na da meia-noite? Não, antes da meia-noite. A gente era criança, não. Porra. Não, meia-noite. Tem que ser às 3 horas da manhã. É, aí a baiana de pau comia todas na cara de todo mundo. Apenas com vela, no máximo duas pessoas. Uma pra filmar a reação e a outra pra fazer. É, né? Mas aí não. Não tem como, cara. Não tem como. Estávamos em 4. Ah, muita gente. Aí a gente foi fazer e tudo. A gente fez todo o ritualzinho que tinham ensinado pra gente. Rezar lá as preces e tal. Fazer o negocinho bonitinho, em silêncio, no escuro, com a luz da vela. E, cara... Não faz muito sentido. O cara vai invocar um espírito... Quase sempre é satânico o espírito e aí tem que rezar antes. Porra! Né, cara? É algo ficar, meio controverso. É pra não ficar tão satânico, talvez. Né? É tipo assim, né? Eu vou fazer um vocês satanismo. Vocês já repararam que todas as lendas que a gente falou aqui até agora leva pra um lado satânico da coisa? O Fofão era satanista, a Xuxa era satanista e agora tu tá falando uma brincadeira do copo satanista. Lendas... Não, não, mas o Fofão não era satanista, o Fofão só era assassino. Só era assassino. Mas rolava que era do demônio também. É, apesar de que tinha a lenda de que a ele adaga era de crianças ritual. A pegar a adaga e se matar, coisa assim. É. Jesus. Mas aí tinha isso, cara, e, bom, diz Hollywood que o negócio é verdadeiro, né? Que realmente você invoca espíritos, eles te possuem, te matam e ficam por aí brincando com você quando você tenta brincar com eles. É, mas essa brincadeira tem várias, né? A do copo, a do compasso, a do lápis, a do... Sim, várias coisas que se tem fazia na época. Variações. Eu particularmente nunca fiz nada disso na minha infância, nem na adolescência. Não fiz depois de adulto, não vou fazer nem depois de velho, porque não brinca essa coisa. Eu fiz a do lápis uma vez na escola. Eita porra, dois satanistas comigo. Mas assim... Eu fiz a do lápis, mas assim, eu nunca botava muita fé na parada. E tipo assim... Ah, não, mas aí tem que ser com fé, cara. Tem que ter fé. Cara, virou febre. Eu percebi quando virou febre, quando a galera tava fazendo isso durante a aula. Daí foi tenso. Ah, não. Puta que pariu, né? Desce pra meio-dia, o pessoal foi fazendo o bagulho. Foi foda. Era no meio da sala, no meio da aula, a galera fazendo a parada. No recreio fazia, no colégio também. Aí, ah, puta que pariu, gente. Ah, fala sério. Né? Já tem que ser assim, ó. Se alguém me relatar aqui que fez às 3 horas da manhã, só com um amigo ou amiga, tanto faz, uma pessoa com as luzes todas apagadas, só uma vela acesa, eu acredito. Filma, manda o vídeo lá, eu falo aqui, eu acredito, realmente funciona. Caso não, todos os resultados são inconclusivos. É muito, sei lá, cara, é muito fácil de manipular o negócio pra você fazer medo nas pessoas, saca? É muito, muito sutilmente você pode manipular pra ir pra onde você quer o copo ou tombar o compasso pro lado que você prefere que fique a resposta, saca? E dizem que a tabuija, o troço é foda, não se deve brincar com aquilo. O que, que é a tabuija? Na verdade, a tabuija originalmente era um brinquedo da Hasbro. Puta que pariu, sério? Sério. A mesma empresa do Monopoly, do Jogo da Vida e do O. Sim, sim, mas por quê? Por que brinquedo? Por que virou isso aí? Por quê? O que, que a pessoa fazia com aquilo lá? Cara, eu não sei a lenda, o que, que foi que gerou virar um filme, mas a tabuija, ela originalmente é um brinquedo, isso eu sei. Deixa eu ver, deixa eu achar o site aqui, o Ija Hasbro. Mas eu ouvi falar que isso aí era antigo e não sei o quê. Eu achei até que era uma tábua indígena pelo nome, né? Não sei, tinha origens desconhecidas, assim, mas muito antiga. Bom, se tiver algum ouvinte que saiba alguma coisa sobre a tábua Ija e quiser mandar pra gente aí, mande, né? Apesar de eu já ter falado os ouvintes mandar qualquer coisa milhões de vezes e ninguém nunca mandar nada. Uma hora vai aparecer alguma coisa. Eu espero que seja uma coisa boa. Sim. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Não é lenda, gente. Um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca e até usado como uma arma. Então, é isso aí, Edu. É isso aí, cara. Dessa lenda é isso. Beleza, então agora eu vou falar de uma lenda aqui, um pouco clássica, né? Clássica, né? Que é a lenda do tomar leite e comer manga, ou comer manga e tomar leite. Leite com manga lenda mata. Isso, nossa. Se tomar leite e comer manga, ou comer a manga e tomar leite, morre. Você Essa morre. Era a lenda da nossa época. E vitamina de manga era veneno. Isso. Porque é leite, eu né? Vou... Hã? Porque é leite. E aí eu vou dizer que eu poderia dizer que eu ouvi num podcast de história, né, que isso era mentira, porque foi criado lá com os senhorzinhos das fazendas lá de, né, de as fazendas do, que tinham os senhores que, de terras que tinham escravos na época da escravidão, que não queria que os negros comessem as mangas e tomassem leite das vacas, ou se fizesse um, não fizesse o outro, entende? Então eles criavam esse tipo de coisa para que eles não ou fizessem. E isso passou de geração em geração, geração em geração, e até chegou no nosso tempo. Eu poderia dizer que eu aprendi isso num podcast de história, e isso resolveria a lenda. Porém, essa lenda caiu por terra quando o Tang lançou um suco de manga, né? Entre outros vários sabores, laranja, uva, entre outros sabores, e na embalagem diz: adicione leite para ver como fica melhor. Nossa! Fim de uma lenda. Mas ali, aí, é porque era, ali era em pó, velho. Era químico, não era a fruta o negócio. Não era importa, a fruta. Não importa, cara. É manga. Não importa, é manga. Mesmo com 0,00005, era manga. É manga, pode botar leite na manga, não tem problema nenhum. Graças a isso a gente sabe que não tem problema, que é uma lenda. O resto é bobagem. O resto pode ser outra que, coisa seja, que seja de... inventado. É, outra seja coisa que de... joga por baixo essa teoria também é o sorvete de manga. Todo sorvete vai leite? Sim, sorvete é feito à base de leite. É, sim. Não tenho certeza. É, o sorvete eu acho que sim. Tem outra coisa que é feito com água. Mas eu não lembro o que é. Tipo picolé é feito com água. Agora, sorvete mesmo é... Não é sacolé, é mas com... é um outro tipo de coisa. Eu vi no Masterchef esses tempos, ele, a mulher disse pra eles, você pode fazer sorvete, que é a base de leite, ou não sei o que é a base de água. Mas eu não lembro qual é o nome da outra... Da outra coisa lá. Que deve ser um nome diferente pro geladinho. Provavelmente. Deve ser alguma coisa do tipo. Enfim. Mas pra mim caiu por terra essa lenda quando eu vi num programa de TV a galera oferecendo manga com leite na rua e ninguém queria tomar. Olha. Tipo, no centro de São Paulo, assim, tá uma barraca, tome suco grátis aqui, manga com leite. Daí tipo, ah não, eu não vou tomar. Daí ninguém tomava, era impressionante, assim. Sim, aqui na minha... Na minha cidade, pelo menos aqui nos meus... As pessoas conhecidas, não sei se é na cidade, no Brasil, enfim, pode ser que mais lugares do Brasil tenha também. Mas pra mim, a minha mãe, no caso, dizia pra mim que eu não podia comer melancia com uva. Melancia com uva. Isso. Os dois faziam mal. E que, na verdade, muitas coisas fazem mal. Se tu comer... carne assada com maionese faz mal. A questão é a quantidade e o tipo de carne que tu vai comer, entendeu? Tu enche o pandulho, enche a barriga, se estufa de qualquer coisa, vai fazer mal. Qualquer coisa que tu comer vai fazer mal. É, até a água, se você tomar muito, faz mal. É, qualquer coisa que tu tomar demais, comer demais, faz mal. A questão é a proporção, gente. Cerveja faz mal. Não porque tu toma muito e tu fica bêbado, é porque conforme... Pode tomar um copo por dia, uma hora vai te fazer mal, não importa. É porque faz mal, não é a quantidade. Então, é isso aí. caiu por terra a lenda da manga com leite. Gente, meu Deus. Meu Deus. Não é lenda, gente. Um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca e até usado como uma arma. Vou aproveitar a onda do Team Blue aí, que falou uma lenda culinária. Vou falar uma lenda culinária também que tinha na época. Mas é que, né, obviamente, é mentira a lenda, né, sabe-se muito bem disso hoje em dia, mas era uma mas era uma coisa ideal pra você deixar crianças quietas ou pra impedir crianças de ficarem, tipo, hiperativas. Meus pais, meus avós e tudo, eles falavam muito com a gente quando a gente era criança o seguinte, tomar café demais vai te deixar preto, pra gente não tomar café. Merda. Nossa! Porque tinha aquele negócio, café, ele é uma bebida energética, né? Sim. Ele serve pra te dar energia. Sim. E criança é, por natureza, enérgica. Se você deixa uma criança tomar muito café, ela fica insuportável. Saca? Tá, mas eu lembro de alguma coisa do tipo. Eu não lembro se foi dito pra mim ou não. Enfim, eu lembro de alguma coisa do tipo. Eu só queria saber o contexto do vai ficar preto. Porque o café é uma bebida preta. Tá, tudo bem. A questão é, te deixar preto por causa da cor do café e automaticamente tu fica preto, ou vai te transformar em uma pessoa negra? Não, você vai começar a ficar preto por causa do café, tipo vitiligo. Ah, saca? Entendi. Vai começar a ficar parecendo manchão preto na pele por causa do café. Entendi. Não de você virar um negrinho, uma pessoa negra, assim. Essa criancinha, aliás, você virar um negrinho. Daquela... Não, não é isso. Me lembrei do meme daquela menina do YouTube lá que queria ser negra. E ela começa a chorar. Queria ser negra. Você queria ser negra. Aí é demais, né? É, aí dizia a lenda, né? Os nossos pais, nossos avós falavam com a gente isso quando a gente era criança. Se você ficar tomando café, você vai ficar preto. E eles... Rapaz, se existe alguém que ia ficar preta, tá Inês Souza. É. Caraca, não. Tá mais preta que qualquer... E era interessante esse negócio dessa lenda, que assim, era difícil você ver uma pessoa com vitiligo, mas às vezes acontecia, né? Era uma doença muito rara, né? Ainda nessa época. Hoje em dia ela é um pouco mais comum. Até por causa do Michael Jackson e tal, que ficou famoso e tudo. Mas naquela época você... Sério? Via... Tu conhece pessoas com vitiligo? Eu não conheço. Conheço. Só que em BH eu devo conhecer umas quatro. Olha. Lá em Carandaí também eu conheço. E outra coisa, esclarecendo pra quem não souber, novamente os ignorantes, mas não no sentido de burro ou coisa, ou também, né? Enfim, que seja, vitiligo dá em qualquer pessoa, não é só nos negros, né? Sim. Fica mais evidente nos negros, obviamente, porque tira o pigmento da pele, mas a pessoa branca também tem. Sim. Ela fica com a pele mais branca do que o normal. Eu já vi, pra ser bem honesto, mais pessoas brancas com vitiligo do que as afros. Olha aí. É. Ah. Aí o... né? Chegava ao ponto nessa época da gente, quando criança ainda, que não conhecia, não sabia que, né, que era um problema na pele, a gente via uma pessoa com vitiligo e a gente ficava na hora, nossa, ela deve ter tomado muito café, por isso que ela tá cheia de manchinha. Não sei o quê. Velho, sério. Esse negócio ficou tão encucado na mente que só fui começar a tomar café, assim, e tudo, depois de velho, depois dos 18. Que eu peguei e falei assim, não, agora acho que eu posso tomar café, né? Porque todo mundo só toma café, não vejo ninguém manchado. Caraca, velho. Ô, vontade que me deu tomar um café agora, vou ter que sair daqui e vou passar um café, cara. Né? E não vai dormir até amanhã. Mas eu não tenho dormido, cara, eu vou dormir 8, 9 horas da manhã, mais ou menos. O Team Blue tá fica louco, aí cara, virando a noite no Shone. É, tá louco. Pior, tem jogado direto, tá, porra. Puta vida. Tem quem pra jogar comigo. Pois é. Se fosse um Todo Play mundo 4. Tem PlayStation 4. Né? Se fosse pois um é. PlayStation 4, você tinha companhia. Tinha. Mas até a Tiziana tem Shone, mas ela não joga nada, essa porra. É isso aí, Edu. É isso aí, Timbu. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Não é lenda, gente. É verdade. Um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca e até usado como uma arma. Spider, vai lá, Spider. Vou falar uma lenda aqui dos jogos agora. Opa! Para representar nosso amigo Neilson, que não está aí. Neilson. Teve uma lenda que surgiu aí um tempão atrás. Na verdade, eu só tomei conhecimento dela há pouco tempo atrás, eu não sabia, tá? Mas teve uma empresa que lançou um arcade nos anos 80 e jogou essa máquina num fliperama, né? É, lá nos Estados Unidos. E a empresa, o nome da empresa é bem estranho e o Tim Blue vai falar saúde, mas é Cineslosken, na verdade. É o nome. E não, e era não tipo... Não tem como falar saúde, porque nem o nome direito tu falou, pô. Mas é Cineslosken. É o nome. Ah, ok. É, então, diz a lenda que era um experimento do governo e que tudo mais, e que podia causar perda de memória, apagar memória e causar pesadelos e tudo mais. O fato é que esse jogo só foi encontrado num fliperama, né? E os relatos era que as pessoas iam jogar, era uma máquina toda preta, assim, com os botões verdes, e o pessoal ia jogar essa máquina e eles tinham náuseas, começavam a vomitar e ficavam confusos e tudo mais. E isso foi ganhando muita força. E o fliperama causava perda de memória. É, ele podia apagar a memória, dar Caraca, pesadelo. Edu jogou muito essa porra. Ai, Edu Deus. Joga no emulador direto, só que ele nunca lembra que jogou. Ele vai lá, vou ver esse jogo aqui, vou ver que jogo é esse. Aí vai lá e joga esse jogo, esquece. E tipo, o pessoal dizia que a máquina foi criada pela tal da DARPA lá, né? Que era um órgão do governo americano lá, e tudo mais. E o legal é que essa lenda ficou tão famosa, principalmente nos Estados Unidos, que depois os Simpsons até fizeram um episódio que colocaram a máquina lá. Caraca, sério? Eu não peguei. Tipo, os Simpsons fizeram uma retratação e tudo mais do Bart entrando num fliperama e a máquina aparecendo, assim. Do né? Que os Simpsons não fizeram, né, cara? Pois é. De tudo. Pois é. Então, isso não foi comprovado, mas é uma lenda que existia aí. E não sei que fim levou essa máquina. O nome da máquina era... O nome do jogo, na verdade, era Polybius. Ou Polybius, na verdade. Eu não sei qual a pronúncia correta. Mas eu já vi a reportagem sobre alguma coisa desse tipo, dessa máquina aí. Eu já vi, já. Agora tu falou o nome do jogo, eu lembrei. É. Então, olha só. É isso aí. Uma lenda do mundo dos jogos aí, curiosa. Caraca. Porra. Mas se a gente achar alguma reportagem, alguma coisa sobre isso daí, a gente vai botar no post aí pro pessoal ver. Eu lembro vagamente de alguma coisa do tipo aí. Interessante, interessante. Gente... Meu Deus! Meu Deus! Não é lenda, gente. É um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca e até usado como uma arma. Bom, então agora eu vou falar uma lenda aí da podosfera, né? Bem famosa na podosfera. Não é nostálgica, é uma lenda atual. Diz a lenda que o Na Trilha não acabou. Então quer dizer que o Na Trilha acabou, né? Miserável. Você tá fudido comigo. Vai ver só o que eu vou fazer no próximo programa. Se ele sair, obviamente. Zoeira. Zoeira, Renan. Zoeira. A próxima lenda que eu vou falar é uma lenda pessoal minha, né? Uma situação que aconteceu comigo que, pra mim, durante muitos anos, virou lenda e eu mantive como verdade essa lenda. Eu tinha lá os meus 4 ou 5 anos de idade, entre 4 e 6 anos de idade, eu não sei qual idade, né? A minha mãe era costureira, né? Sempre foi costureira e não que ela trabalhasse com isso, mas ela era um dos artifícios que uma dona de casa fazia na época, então ela era costureira também. E uma cigana, uma vez, foi na casa da minha mãe pra pedir pra ela costurar alguma coisa que eu não lembro o que é. Cigana, todo mundo sabe que é um cigano, né? Ciganos são aqueles nômades, né? Que vivem... Que não moram em casas nem apartamento, mas tem S10 do ano, carros fodásticos, mas moram dentro da barraca. Sem preconceito, mas pra mim, sinceramente, não faz muito sentido. Ok, estilo de vida de cada um. Vocês ficaram quietos por quê? Vocês conhecem algum cigano? Não, tamo te ouvindo não, aí. Tamo só ouvindo mesmo. É, você contar o caso. Aí então, a cigana foi lá na casa da minha mãe pra pedir pra cortar, e ela foi com a filha dela. A filha dela eu acho que tinha um pouco menos da minha idade, né? E nós ali brincando dentro de casa e tal. E aí, criança, sabe como é que é criança, né? Aí ela queria passar pra onde a mãe dela tava, e eu ficava na frente dela, não deixava ela passar. Até que chegou uma hora que ela começou a chorar. E a mãe dela gritou, da onde ela tava, ela gritou: tu não maltrata a minha filha ou eu vou fazer sabão de ti. Desde então, todos os ciganos pra mim pegavam as crianças e faziam sabão delas. Mas tinha essa lenda mesmo, cara. Não era só, não. Por aqui também tinha lenda que cigano fazia, roubava criança e fazia altas paradas. Olha só, por que será, né? Isso era bem o... comum aqui também, assim, várias histórias relativas a isso. Eu acho que isso é muito por conta da tradição do povo, né, cara? Porque os ciganos, eles são um povo nômade. Então... Daí diferentes que... também, né? O povo não tinha muito conhecimento. Daí quando não tem conhecimento, começa a encher de lenda, né? Não, mas é tipo assim, de coisas de antigamente mesmo. Tipo aquele negócio do circo, que tem a lenda de que o circo sempre sequestra criança e tal. Na verdade, não é, né? As pessoas fogem com fogem, isso. Exatamente. Igual, provavelmente, as pessoas fogem com os ciganos, pelos fatos deles serem nômades, né? Estarem cada época em um lugar diferente. E começam as lendas. Ah, é mais fácil acreditar que, que a pessoa foi roubada do que ela quis fugir do povo que tava ali. Tá? Sim. É. Mas isso aí reforçou muito pra mim essa teoria aí. Foi foda. Durante muito tempo eu passava assim perto de acampamentos ciganos assim com muito medo, assim, durante... olha, até assim bem velho assim, sabe? E preconceito pegou, né? Ficou impregnado assim, tanto que eu tinha medo de cigano. Imagina uma criança com 6 anos de idade ouvir isso, não precisa mais nada, né? Né? É de aterrorizar qualquer um. E eu acho que já faz muitos anos que eu não vejo um cigano. Seguido eu via ciganas no centro da minha cidade, pra alemão, que liam mãos e coisa e tal. E eu achava acampamentos, assim, ciganos em alguns locais, assim, mas faz muito tempo já. Não sei se já se erradicou, se ainda existe acampamento cigano. Enfim, não sei como é que se tornou. Enfim, né? Gente... Meu Deus! Meu Deus! Não é lenda, gente. Um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca e até usado como uma arma. Padre, agora! Opa! Vou falar uma aqui, traz uma meio da região de Curitiba aqui. Que é o seguinte, aqui tinha uma lenda, que, inclusive ressuscitaram essa lenda um tempo atrás. Que era assim, tinha um... Parece brincadeira, mas não é. Mas nos anos 70, no começo dos anos 70, Curitiba era mais mato do que cidade, né? Então, tinha muitas vilas em volta, assim, que depois foram juntando só os bairros, né? Viraram bairros, né? E nessas vilas tinha lenda que na verdade não foi lenda, né? E é lenda também, porque tinha um rapaz que se vestia de palhaço. Caraca, tô ficando confuso. Mas a lenda assim, é que no final, nos anos 70, tinha um tarado que se vestia de palhaço e aí ele perseguia as mulheres com uma serra elétrica. Então, parece brincadeira. Peraí. Um tarado... Que se vestia de palhaço e perseguia as pessoas com serra elétrica. As mulheres. Aí eu quero saber o seguinte: a serra elétrica é um apelido para o pipi dele? Como é que é? Ah, não, né? O cara não. Era tipo um aprendiz de Leatherface, assim. Só que tarado. É. Queria comer, mas no sentido bíblico da coisa, né? Né? Exatamente. Então, essa lenda existia aí, até pouco tempo eles reviveram aqui, e assim, o cara foi condenado, né, condenado e foi pro presídio, né, e chegando no presídio, lei da cadeia para estuprador é aquilo, né, acabou sofrendo na mão dos outros presos, né, e aí a lenda conta que logo depois que ele morreu, as pessoas, ele virou um fantasma no presídio, que as pessoas ouviam o barulho da serra elétrica e os passos dele no corredor do presídio, assim, de noite. E se sentiam invadidas. Não, ele era tarado. É, sei lá, então essa foi uma das lendas que acabou ressuscitando aí um tempo atrás, aqui em Curitiba. Cara, ressuscitando um tempo atrás por causa dessa questão dos palhaços, né? É, talvez por isso, né? Porque esse cara, esse fantasma, teoricamente, ele assombrava não só os presos, mas especialmente os homens que cometeram crimes contra as mulheres, então... Ah, puta merda. Aí merece mesmo. E isso era no presídio do Aú, aqui em Curitiba, que era bem famoso, depois foi desativado e tudo mais. Mas tinha alguns... Agora piorou, histórias. Então. Agora quem entra lá hoje tá... Porra! Então, é isso aí. É uma lenda local aí pra vocês. Caraca... E a febre dos palhaços, né? 2016 foi o ano dos palhaços, né? E eu acho muito engraçado esse negócio dos palhaços, que esses dias eu vi uma pergunta na internet de uma mulher que ela perguntou assim: gente, são palhaços de verdade ou são pessoas vestidas de palhaço? Mas, hein? Ah, meu Deus. Né? Ok. Palhaços de verdade, eu sou pessoas vestidas de palhaço. Né? Ok, tá bom, né? Né? Tipo, tá tudo bem com a senhora, senhora? Edu, fala lá, Edu. Cara, eu vou puxar uma lenda local aqui também. Ela é típica aqui do interior de Minas. Não sei se pra fora daqui de Minas tem algo semelhante. Acredito que tenha. Que é a lenda da Mãe do Ouro. Aqui é conhecida, né, como a Lenda da Mãe do Ouro. Lenda da Mãe do Ouro. Da Mãe do Ouro. Caramba. Ouro é uma pessoa? Não. Ouro, metal mesmo. O mineral. Ah. Não faz muito sentido o nome, então. Mas tudo bem. É, você, a mãe no sentido, sim, é a guardiã. É o seguinte... A dona. Isso. Ah, entendi. É que a lenda diz o seguinte, antigamente os senhores de escravos acumulavam as grandes fortunas em joias e ouro que valia mais do que o dinheiro, né? Do que dinheiro. Isso. Sim, isso a gente sabe até hoje. Então. Então eles pegavam os montantes de ouro, selecionavam alguns escravos, pegavam esses escravos para levar o ouro para algum lugar seguro. As lendas mais comuns aqui diziam que eles enterravam o ouro. E o que que acontecia? Para os escravos nunca contarem onde o ouro estava enterrado e nem roubar o ouro, quando eles acabavam de enterrar o ouro, o senhor matava eles e deixava, e, né, levava os corpos para outros locais, deixava os corpos ali enterrados próximos ali do ouro. E beleza. Ah, pirata meio que fazia isso também, né? Com os tesouros que eles pegavam, né? Ah, então pode ser da lenda dos piratas que adaptaram isso aí, ó. Ah. Aí, o que que acontece? A revolta dos escravos que morreram ali pra ficar com o ouro virava tipo guardiã do ouro. Não queria deixar que ninguém mexesse no ouro. Porque aquele ouro que matou eles. Diz a lenda que a raiva dos escravos era tanta que os escravos conseguiam transformar aquele ouro numa bola incandescente de fogo, saca? Que todo mundo que se aproximasse ali seria queimado por essa bola de fogo. E você jamais poderia virar as costas para ela. Se você virar as costas para ela, era fatal, te matava na hora. Quando você visse ela, você tinha que se afastar andando de costas, assim, andando para trás. Mas olhando pra ela, saca? Andando pras costas, assim. Dando passo pras costas. E... Sim, a gente entendeu. E, cara, isso aí servia pra botar muito medo na galera. Principalmente quando você andava nessas regiões que antigamente era estrada de cafezal... Ou região de fazenda, de onde morou. Que, né, aqui no interior de Minas, praticamente qualquer lugar que você for, você vai esbarrar em algum grande engenho, em alguma grande fazenda, alguma coisa assim, saca? Da época do cultivo de café e da política, né? Que eles falavam da política do café com leite. Então tem muitas fazendas ainda. Até hoje ainda tem fazendas em pé ainda, com gente morando e tal. Então, principalmente nos locais onde tem essas estradas de chão, essas estradas de terra, assim, que passa próximo desses locais, o pessoal conta esses casos. E, velho, quando a gente era criança, você tá andando pela rua, tudo escuro. De repente, você vê uma luz no meio da escuridão. Nossa, filho, perna pra que te quero. E aí ouve aquela, e aí ouve aquela voz assim, sou eu, bola de fogo, não sei o quê. Nossa, mesmo? Hein? Essa referência eu não sei, peguei. Eu só sei essa palavra da música, sou eu, bola de fogo. Aquele funk, aquele tal aqui. Ah, ainda bem, por isso que eu não sei essa referência. Graças a Deus. Aí, essa é a lenda da mãe do ouro, véi. Agora eu vou falar uma aqui, que não é lenda minha, propriamente, mas é uma lenda muito famosa, pelo menos, eu acho que principalmente na internet, porque sinceramente eu nunca ouvi alguém falar pessoalmente dela, que é a loira do banheiro, né, gente? Ah, que... Isso que é famosa no Brasil todo, essa porra aí, e talvez até no exterior, se eu não me engano. Sim, no exterior ela é conhecida como a Blood Mary. É, o que consiste a lenda? É entrar no banheiro, ficar na frente do espelho e chamar, ou alguma coisa assim, chamar três vezes? Chamar o nome dela? Chamar o nome três vezes. Como é que é o nome dela? É esse negócio loura aí que você falou. É, não. Não sei. O que isso, Edu? Porque eu conheço. Eu conheço a lenda só com o da Blood Mary. Mesmo assim, eu fui conhecer depois, na época de criança, não. Eu não faço ideia, eu não sei nem como é que faz. Só sei que ela é bem famosa, né? Lenda da loura do banheiro. Tá procurando aí? Aham. Uhum. Não tem alguma lenda que vocês conhecem pra dar sumiço em cachorra? Tem a lenda de passar a cadela no cio. Desaparece o cachorro tudo atrás dela. Deixa eu procurar aqui. Lenda da loira do banheiro. Maria Augusta. Achou alguma coisa aí, Edu? Achei o negócio do site aqui do alendaimaginação.com contando a história da lenda. Olha. Dela. Deixa eu mandar o link pra não vocês. Não falei. Ah, o que eu achei aqui é que a loira do banheiro é aqui, ó. Ela tava numa escola e a versão que eu tenho aqui, né? Tava numa escola, tava matando aula e de repente ela bateu a cabeça e morreu. E desde então... Puta! Que e desde então os banheiros das escolas ficam assombrados pela loira do banheiro, né? E se uma pessoa chamar 3 vezes o nome dela na frente do espelho. Caraca, será que a lenda que eu tenho aqui, que eu achei aqui, diz o seguinte, que a personagem, né, que diz da parte da lenda aí, a tal loira do banheiro, seria na verdade Maria Augusta, que é filha do Visconde Francisco de Oliveira Borges e da Viscondessa Amélia Augusta Casal. Como é que é o nome dela, Du? Maria Augusta. Cortou aqui, repete. Maria Augusta. Falou 3 vezes, agora ela vai aparecer. Ah, vagabundo! Ainda bem que eu não tô no banheiro, olhando pro espelho. Ah, mas o teu áudio parece que tu tá no banheiro. Mas então, aí diz a lenda que, né, ela morreu aos 26 anos de idade. Então, a história mesmo, ela morreu aos 26 anos de idade. Alguns acreditam que foi por pneumonia, outros por causa de hidrofobia, né? A raiva. Mas diz a lenda que... Hidrofobia é raiva. Hidrofobia é medo de água, não é? Não, é a raiva lá do cão, dos animais lá, a doença lá. Aí diz a lenda que no momento em que ela morreu, na casa dos pais delas, em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, um espelho quebrou. No mesmo momento, né? Aí rolou umas tretinhas lá com o negócio do caixão, uns pertences dela desapareceram, que estavam, tipo assim, colocou dentro do caixão e tudo e sumiu quando eles foram pegar para levar o negócio. Aí o motivo dela aparecer nos banheiros, a família da mãe dela transformou o mausoléu lá, o negócio onde ela ficou, um ponto de exibição pública. Depois a família dela faleceu e tal. E a casa onde a família dela morou e onde ela foi enterrada ali e tudo, se tornou um colégio estadual. E aí ela passou a assombrar os corredores desse colégio. Saca? Mas não diz aqui na reportagem qual seria esse colégio. É, porque fica, todo mundo adapta ao seu colégio, né? É. Com certeza era no meu, era no teu, era no do Spider. Sim. Aí, mas eu achei interessante, Edu, que hidrofobia é tanto medo de água quanto é o nome também da doença da raiva lá. É a mesma coisa. Mas eu acho que a doença da raiva tem alguma relação mesmo com o negócio da água, saca? É, porque a pessoa fica com medo de água, né? É, aí ela fica loucona lá daquele jeito. É. Que bosta. Imagina, velho. O Cascão será então que é um hidrofóbico calmo? Nossa. Vai ver. Pode, Spider, pode... tem mais alguma lenda aí, Spider? Eu tenho, mas pode usar esse aí como tema, pode brisar. Qual? O Cascão? Qual? Esse é do Cascão, hein? Seria o Cascão um hidrofóbico calmo? Deixa eu pôr na lista aqui. É, não, eu tenho mais uma aqui, vou falar porque ela é meio óbvia, mas tem que ser falada, que é a lenda do Lago Ness, né? Monstro do Lago Ness? É, famosa aí. Não, mas lenda, você já foi desmistificada, já. Pô, uma galera ainda acredita, Tim Blue? Não, já mostraram o aparelho que o cara tinha usado lá no lago pra fazer que era um monstro, coisa e tal, tem tudo esclarecido já. Não, mas a lenda, na verdade, ela ficou... Na verdade, famosa a lenda do por causa monstro daquela do foto, Lago, né? Ness, ele está em todos os lagos no mundo, né? É que nem o monstro do pântano. Qualquer pântano ele aparece. É, mas é que essa lenda ficou meio famosa pela foto de um ganso, né? Não é um ganso, não é um ganso. É um aparelho. Recomendo aí, eu vou deixar no link no canal do Assombrado, né? No YouTube tem lá uma reportagem sobre o monstro do Lago Ness. Lá desmistifica tudo, mostra lá que o cara criou um aparelhinho lá pra ele poder tirar foto, enfim. Tem tudo lá, conhecido lá. Cara, mas a lenda do Loch Ness, ela é tipo medieval, cara, de antes de aparelho e tudo mais. É, é bem anterior. É, velho. O que tu tá falando? Ah, então, porque o Lago Ness, ele chama Loch Ness. Loch Ness é o Lago Ness que tu tá falando. Dele. A lenda do a lenda do monstro do Lago Ness é devido àquela foto famosa da internet. E isso aí foi forjado. Não, a foto sim, mas a lenda já existia de muito antes disso. É, a lenda tudo depende bem, da bem. Foto, na verdade. Ah, ok. Entendi agora. Esse que é o Entendi ponto. O ponto. Entendi o ponto. Entendeu? Ok. Entendi. Eles... Mas vocês sabem que não existe, né? Não sei, nunca fui lá pra ver. Não. Vai que eu me resolvo dar um mergulhinho lá e o bicho me leva embora e pronto, tá lá. Não tem relatos de ter levado alguém, né? Até porque se ele levou, a pessoa sumiu, não relatou que foi ele que levou, né? Gente, meu Deus, meu Deus, não é lenda, gente. É um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca e até usado como uma arma. Bom, então, já que minha lenda foi cortada, posso emendar uma aí, talvez? Vai lá. É a lenda de Varginha aí, do famoso chupacabra. Roubou minha pauta. O ET de Varginha. É, o chupacabra. É. Cara, eu já fui lá é em que o Varginha. Chupacabra, o chupacabra não é de Varginha. Ah, é, na verdade é o ET de Varginha, desculpe. O chupacabra é o ET é de Varginha. O chupacabras é outra coisa. É de Porto Rico. Não, vou falar do ET de Varginha. Que jogou Varginha pro mundo aí. Sim, pois é. Varginha é conhecida até hoje como a cidade do ET. Teve um amigo meu que visitou Varginha uns 3, 4 anos atrás. Diz que até hoje os caras têm, tipo, lugares, assim, o ET passou por aqui, tira uma foto no portal que o ET passou. Cara, uns 4 anos, na cidade, é tudo ET. Montado pra ET. Na praça tem uma torre de água, é em formato de disco voador. Né? Os pontos de ônibus, as casinhas, são no formato de uma cabeça de ET. Tem estátua de ETs pra tudo quanto é canto na cidade. É molocona a cidade, velho. É tipo uma cidade idolatrando o ET. Ela apareceu pro mundo devido a esse caso aí, né, gente? Das meninas lá que viram o ET abaixado no cantinho lá e saíram gritando. E os bombeiros vieram, capturaram a criatura no mato, depois alguma coisa assim, um dos bombeiros morreu, enfim. Tem várias coisas curiosas durante entre essa questão do ET de Varginha aí. E uma das coisas que surgiu recentemente aí, ou já na época, não lembro mais, foi que, na verdade, o que elas viram foi uma pessoa, né, que tem uma deficiência mental, não é? Que fica abaixadinha. Isso. Exatamente. Diz que parece que é essa pessoa que elas viram. Mas enfim, né? Vai saber. Tem tanta coisa que aconteceu lá que não dá nem pra saber o que é verdade e o que não é. Eu sei que provavelmente a cidade se beneficiou muito disso, né? Nossa, a cidade cresceu turisticamente demais, velho. Virou um dos principais pontos turísticos de Minas. A cidade virou uma cidade turística por causa do tal do ET, né? A verdade é essa. Sim, e conhecido no mundo todo. No mundo todo. Tem ufólogos de vários locais do mundo que vêm pra cá, pra Varginha, pra fazer estudo, pra conhecer o ponto e tal. Uma loucura, velho. Uma loucura. Qual é a tua opinião, Spider? Existe o Entre Varginha ou não? Ah, não existe, né, cara? Existe sim, Spider. Como que não? Ah, não existe. Não existe, concordo. Tem pessoas ali, pananzinhas. É, existem outros ETs aí, o de Varginha, na verdade. O outro ET eu acredito, de Varginha. Opa! Opa! O mais famoso do Brasil ele não acredita, acredita em outros. Pois é, cara, o único ET que nós temos aqui, ele não acredita. Não, tem o ET Bilu. ET Bilu? O ET Bilu? Que ET Bilu que é esse? Você não conhece o ET Bilu? Eu nunca ouvi falar. Não, não. Olha aí, bota no YouTube aí, bota lá, ET Bilu. ET Bilu. Vai lá, bota, vamos ver o reaction do Edu. ET Bilu. Reportagem da TV Record. Vai nas imagens, Edu, nas imagens são ótimas. Isso, é 1 minuto e 25. Deixa eu acelerar aqui até onde mostra. Não, não, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa eu rodando. Ligar o rádio? Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Na cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Para tudo. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... Meu Deus. Ai, meu Deus. De melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão. Ok. Busquinho conhecimento. Edu, tu poderia terminar o Pode Brisar a partir de hoje falando assim, né? Até a próxima brisa e busquem o conhecimento. Né, cara, agora que vai virar o jargão mesmo. Busquem conhecimento. Aí, Edu, não é só o ET de Jorginha, não, cara. Nossa, mãe, o ET de Lua, ele é foda, cara. Pra acabar. Então, vamos terminando aqui o nosso cast de lendas nostálgicas. Aí, se você lembra mais alguma lenda, deixa nos comentários ou manda um e-mail pra gente aí, né? Então vamos começar as nossas considerações finais e as despedidas. Eduardo! É isso aí, cara. Lendas são, né, tradições orais passadas aí de geração a geração. E algumas delas aí são apenas isso, né, cara? Lendas. Então pode comer leite com manga tranquilo. Pode, é, pode comer, eu acho que não pode, Edu. Tomar, talvez. É, não, você pode comer também. Você vai lá, você pica a manga no leite ali e come de colherada igual cereal. Uai. Sabe lá se eu quero fazer minha salada de fruta e colocar um leitinho ali nela pra ficar mais saborosa? Uai. Me tira não, Spider. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso aí, galera. Valeu, um beijo, queijo. Nos vemos aí no próximo cast. Certo. Spider! Ah, isso aí. Foi massa lembrar as lendas aí. Muitas coisas que a gente não lembrou, com certeza. E, putz, seria legal talvez aí a galera lembrar e comentar aí, né? Algumas lendas que eles acham bacana. E quem sabe pessoal, a gente não faz com certeza, uma... Com certeza o pessoal vai lembrar da lenda de que o MachineCast tinha mais de 3 integrantes. É verdade. Diz a lenda que era pra ter pelo menos mais de 3 gravando, né? Inclusive. Mais de 3. Né, cara? Diz a lenda que são 6 na equipe, mas... Nossa! Né? Mas uma das lendas mais famosas que o MachineCast tem é reza a lenda que existe um episódio alfa do MachineCast. Olha aí. Olha aí. É, reza a lenda. Dizem alguns que ouviram esse episódio. Né, cara? Enfim. Diz a lenda que existe um episódio alfa, né, cara? Porra, foi o que eu falei, caralho. Não, você falou que o episódio alfa é o mais legal. Não, ele falou isso, Edu. Você é? Não ouviu. Então, desculpa aí. Diz a lenda que o Edu também não usa brisa, então. Enfim, é isso aí. Valeu por todo mundo aí. Eu acho que tem espaço, inclusive, pra a gente fazer uma edição 2 disso aí. Então vamos ver como serão os downloads. Numa dessas a gente faz, né? Então é isso. Valeu, olha, até mais. Spider, reza a lenda do Spider que o MachineCast é movido pelos números, olha só. É, então. Nós estamos aqui acompanhando as estatísticas em tempo real, inclusive. É, como o Team Blue já mencionou antes, nós somos profissionais, fazemos o que a gente quer. Eu acho que é o contrário. Nós não somos profissionais, então a gente pode fazer o que a gente quer, não o que a gente precisa. É, você falou que não era, eu achei que você tinha sido sarcástico, que a gente era profissional, a gente faz o que a gente quer. Não, não. Era não mais é legal. Sarcasmo, não. Não é sarcasmo, não. Então tá, pessoal, fiquem aí agora com o resto da programação e... Pra não deixar virar lenda, eu gostaria de perguntar pro Spider. Spider! Será, Spider, que é só lenda ou vai ter off-topic depois do episódio? Reza a lenda que eu não fico chateado com essa parte. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Off Topic. Pô, várias músicas do Linkin Park eu escutava, achava legal, eu não sabia que era do Linkin Park. Não é só você não, uma galera tem essa linha. Cara, o Linkin Park tá... Ó, se você viu Transformers e gostou das músicas, é Linkin Park. Ah, podia ter gostado das músicas, mas os filmes... É, eu falava que a tua associação não é muito boa não, Edu. Não, mais fácil você que ver a trilha sonora do filme, porque todo mundo viu Transformers. Não, é mais fácil você ver um desses animated é music filme video do, aí do Demolidor dos lá e ouvir. Não, música. É mais fácil ver os animes music videos que fazem e é que você tem a música de fundo que você vai entender. É, e tem o Demolidor também, tem a música do Linkin Park no Demolidor, o filme. Aquele filme é verdade, eu nem lembrava disso, é verdade. Aquele filme é foda. Qual, o filme do Ben Affleck? Isso. Eu acho que tem pontos Meu bons. Deus. A galera odeia, eu acho que tem pontos eu bem acho bons. Que, eu acho o filme bom, cara, porque, assim, é. o último Demolidor que eu tinha visto no cinema, entre aspas, né, em película, foi aquele Demolidor do Julgamento do Incrível Hulk. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.